A introdução do stage diving no rap. Surge um novo estilo no hip hop nacional. Bate-cabeça. A fusão de rap e hardcore. Meu Deus, você vê como é que correm as notícias, Roberto? É mesmo, W. Você tá sabendo disso, pô? É, também tem tanta gente tentando fazer a mesma linha. Não, mas peraí. É o seguinte, quem é, é. Tá, tá tudo aí pra quem quiser ver, homem. Ah, é? É isso mesmo, não tem essas. Ou você pula ou você empurra. É nova. RPW está na área agora. Pule, pule, pule, pule. RPW está na área agora. Pule, pule, pule, pule. RPW está na área agora. Pule, pule, pule, pule. RPW está na área agora. Pule, pule, pule, pule. Vem o 6, apresento minha turma, está aí pra vocês. Falo que temos cara de mal, mas na verdade isso é só para os paga-paus. Começamos a agitar, alguns acham violento, mas me sinto bem, tô a pampa, não esquenta. Assim todos participam, se não conhecem até xingo, aí inventaram o nome, foi esse. Bate de cabeça! Quer dizer só uma coisa, empurrar, mas sem treta. Cê se solta por inteiro, porque aqui vale de tudo, cantar junto, gritar. Parece o fim do mundo, a gente tenta se conter, sei lá, mas não dá. A folia tá armada e não tem hora pra acabar. RPW tá na área, já era de se esperar. Enquanto pulam do palco, outros não cansam de empurrar. Eu ponho lenha na fogueira só pra ver o fogo aumentar. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Nosso estilo é assim mesmo, nossa sorte não. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Nosso estilo é assim mesmo, nossa sorte não. Pule empurre, já está decretado. Sei que você gostou, então passe pro nosso lado. Mas não temos nada a ver se quer ficar aí parado. De repente está cansado de toda essa euforia. Aqui não tem tempo ruim, toda hora é só alegria. Há mais grupos nessa linha. Trim perfeito está na mira. Amigos de verdade, não há falsões e nem traíras. Mas isso não vem ao caso, estou falando de estilo diferente, não normal. Não é coisa só pra homem, tem mais e tal. Hã? Sou mulher, acho legal, venho do primeiro mundo, bastante original. Uau! Sensacional! Por isso, convido mais garotas pra esse clima. Feche os olhos, tome coragem e caia pra cima. Só estou no grupo certo, o resto não interessa. Põe uma lenha na fogueira pra não parar com essa festa. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Nosso estilo é esse mesmo, não se assuste não. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Nosso estilo é esse mesmo, não se assuste não. Gaste, gaste toda essa energia. Queremos ver bastante euforia. Gaste, gaste toda essa energia. Queremos ver bastante euforia. Seu estilo. Somos The Menos Crime. Cada um tem seu estilo. Mundo, mundo, mundo cão. Cada um tem seu estilo. Tudo vai dar certo. RPW. RPW está na área. Não pense que eu parei. Tô cansado, me liguei, mas gaste toda a sua energia. Não ouviu, essa é a lei. Eu canto e não parei, não me calo quando estou falando. Saí de disse algo assim. Mas não estou me importando. Do jeito que ele é gente, deve estar aí dançando. Se não estiver em uma roda, ha! Também está pulando. Eu quero bater cabeça. Vocês querem bater cabeça, nós queremos bater cabeça. Continuaremos esta farra até que o último enlouqueça. Skatista, funk, heavy, não pega nada. Se entendeu e gostou, vem se banhar na nossa praia. Ando de skate, curto muito os outros dois movimentos. Estão se unindo pouco a pouco, por pai. É isso aí. A força tá indo embora. Já podia imaginar, não tem mais linha pra jogar. Ih, tá embaçado. Eu acho que a fogueira não vai, vai não. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Nosso estilo é assim mesmo, não se assuste não. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Pule ou empurre. Pule ou empurre então. Nosso estilo é assim mesmo, não se assuste não. Não. É assim mesmo, não se assuste não. Ele é como bunda, cada um tem a sua.